Vivemos num mundo criado por um ser supremo. Você é obra-prima de sua grande inspiração. Criou tudo belo, perfeito, com inteligência. Jesus é o nome, o Deus dessa grande potência. Então venha, venha, venha e vamos mudar. O que os homens e o inimigo quiseram estragar. Diga, eu posso, eu quero mudar. Liberdade vai te libertar. Deus fez macho e fêmea, assim permanece a existência. Pois não há opção de mudar essa forte essência. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Mas quer te mudar, transformado no ser que ele quer. Então venha, venha, venha e vamos mudar. Essa luta é difícil, posso compreender o quanto você sofre querendo ser você. Ser você é agradar aquele que te fez. Então venha, venha, venha e vamos mudar. Vai te libertar. A verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar.